Conversão. Tem controle de 1208, deu bom voo. 1208, décima meia, grato. Apollo 1000 kg Serra Lima, chame Centro Recife, na frequência 1260, alternativa 128.8. Centro Recife, 1260, alternativa 128.8, kg Serra Lima. Boa noite, voador, bom dia, azul 2796, no perfil da Conde Val. Azul 2796, bom dia, contato radar, suba via saída Conde 1 Alfa para o nível de voo 1970. Via Conde 1 Alfa para 1970, azul 2796. Estabilizou o Oxa 6312? Oxa 6312, Torre Salvador, 1-8, decimal 95. Torre Salvador, bom dia, Oxené 6312. Oxené 6312, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-80 graus, 0-7 nós. Livre pouso, não no 0, Oxené 6312. Poderia repetir o vento? 1-80 graus, com 0-7 nós. Obrigado. Bom dia, 1-0-9-5, da Gol, ponte 0, tá pronto. 1-0-9-5, reporte visual com Airbus da Avianca, final do 1-0. Tá visual, começa. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0, Gol 1-0-9-5. Fazer a nave e manter, 1-0-9-5. Oceané 6312 no solo aos 31, libere a direita na Golf, chame solo 121, décima 9. Espera, vai chamar solo 219. 1095, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Está iniciando na 095. Voo 1095, decolado aos 33, chame o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Controle 1208, muito obrigado, bom dia. Isso decola, aborou. Gol 1095, contato radar na decolagem, suba via saída Gol 1. Para o nível 360. Positivo, confere a Borolo 360, é o voo 1093. Estou confirmando, gol 1095. Desculpa, senhorita, é a 95 mesmo. Sim. Controle o gol 095, pode mais direto, leva. Autorizado, gol no 095. Que bom, Nereza, obrigado. Eco Zulu November, bom dia, acione e chame pronto para o táxi. Autorizado, até a Papá, reporte para ingresso. Eco Zulu November. O Eco Zulu 9 autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Salvador Azul 2796, solicita nível final 190. Azul 2796, autorizado nível 190. 190 para Azul 2796. 095, SAMI Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Papango Eco Zulu Novembro, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 190 graus, 07 nós. Eco Zulu Novembro, decolado aos 4-2, prossegue corredor Axé, 1.000 pés, sistema controle, 120.8, tem um bom voo. Corredor Axé, 1.000 pés, 108 ao controle, bom trabalho, Novembro. Capitão Eco Zulu November, contato radar na decolagem, sua para 1.000 pés via corredor Axé, reporte farol da Barra. November, autoriza a sessão, autoriza por 105 e foi direta, pro Ezeal seria 289 da presente. Eco Zulu November está autorizado voar na proa 280, subida para o nível 105. Afirmativo, vai atender por 105, uma proa ideal a 289. Eco Zulu November. Ace, proa 289. November 289. Azul 2796, 65 milhas nordeste do VOR Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Bom, Aracaju agora, 120.3, o azul 2796, bom dia. Azul 4299, Porto Fera, 0 pro, porta. Azul 4299, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Então, Guedes, Zulu, November, quando possível, estimado para pouso. Mano, pouso, 1320, é possível, November. Gente, 1320. 208, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 340. É, via saída nível 340, 4299. Controle Salvador, bom dia, 6311, com a mais. Oxalá é 6311, desça via chegada a Bons para o nível 050. 050, Bons, 6311. 179, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, obrigado por você. Nós autorizado a decolagem pistão 1-0, vento 180 graus, 079. Controle azul 4299, desvio à direita. Tente confirme a proa e a distância azul 4299. 210, 15 milhas. Sim. O Chané 6311 desça para 4000 pés, QNH 10018. Fizuna 79, decolada 58, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia, Zan 3. 1 Marica 229, descend via Amman arrival to flight level 050. Amman arrival to level 050, American 229er. Salvador, TAM 3159, bom dia. TAM 3159. TAM 3179, suba para o nível 320 via saída São Bruno. 320 via São Bruno, solicitação eu direto, se possível. Vai, TAM 3159. TAM 3179, agora contato radar. Autorizado voar direto São. Direto São, TAM 3179. bom dia, Gol 2171 com a informação Mike, cruzou 230 em descida. Gol 2171, desça via chegada Bons para o nível 060. Desça chegada Bons para o nível 060, Gol 2171. Oceané 6311, desça para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado. Presidente autorizado, X-Ray 10, reportará 6309, Oceané. 3 horas para a editora, para 6309. É o perfil Oceané 6311. Da Mateo 9. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 125.2235, peço 2 atrás. Zulu November. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 229, Kennedy 1018, send 4,000 feet. 1018, descend 4,000 feet, American 229. Oceana 6311, complete a aproximação, chame torre 118.95. Salvador, boa, 6311, estabilizado, X-Ray 10. Oceana 6311, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós. Pouso 10639. 3179, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 1235, bom dia, 3179. América 229, descend to 2000 feet, cleared. Procedure ILS X-ray runway 10, report status. Descend 2,000 feet, cleared ILS X-ray runway 10, we will report established American 229. Ocean M3-1-1 no solo 08, libere direita, chame solo 121-9. O 2171 desce para 4000 pés, que negar no 018. No 018, 4000 pés, gol 2171. O 2171 desça para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-ray, pistão 1-0, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado, procedimento, pontaré estabilizado, gol 2171 ILS X-ray. American 229 established ILS. American 229, contact tower 118.95. 118.95, American 229, bom dia. Bom dia, Tower American 229er ILS, runway 10. American 229er, bom dia. Continue our approach and standby land clears, runway 10. Continue American 229. Tem condições de completar final do procedimento ILS X-Ray ou voo 271? Afirmativo. Sim, está autorizado. 271. American 229 have cleared to land runway 10, the wind is 180 degrees, 07 knots. Cleared to land on 10, American 229. America 229 on the ground at 15, turn right in the call ground 121 decimal 9er. 1219, American 229. Bom dia. Bom dia. Desovolão 2171 LF X-ray, estão no zero. Gol 2171, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895, bom dia, gol 2171. Autorizado, reporte ponto de espera da Papá para ingresso no 17, Web Berlin. Oi, gol 217, ano, bom dia. Estabilizado, ILS XY no zero. Gol 2171, bom dia. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, pistão no zero. O ajuste no zero no 8. Ajustando, aguardando, ajustando no 08, gol 2171. 3171, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós. Ok, livre pouso, capoeira 1 no zero, voo 271. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, UF Serra Lima. Torre Oxane 6312, visual coronavírus na curta, ponto de espera pronto. Oxane 6312, após a passagem do Boeing da Gol na curta final da 1-0, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Após a passagem, ali mantém na 1-0, 6312. Zona 71 no solo de 20, libere direita, chame solo 121, decimal 9. 1219, gol 2171. Gente, papapá, Eco Serra Lima, autorizado a decolagem pista no 7, o vento 160 graus, meia dúzia de nós. Xané 6312, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem da 10, 63, 12. 10, contato radar, a 66 milhas, nordeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 100. 100, rumba 10, solicita proa direto de Coral. Bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Ali, mantém cabeceira 10, tá 3304. Fala do Sol, Serra Lima. Tente, papapá, Serra Lima, decolado aos 2-1, prossiga corredor axé, 1.000 pés, chame controle. 120, decima 8, tem um bom voo. 120, decima 8, Serra Lima, graças ao trabalho, por corredor axé, 1.000 pés. Bom dia, papapá, Eco Serra Lima, decolado, direção corredor axé, do pé. Papapá, Eco Serra Lima, acione 5011. Eco Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via corredor axé para o nível, para 1.000 pés, reporte farol da base. Você autorizaria o perfil aí entre 3 e acionar para o 105 a partir da presente? Eco Serra Lima, aguarde a ascensão, autorizado prosseguir pela WISC 33. Autorizado, Eco Serra Lima, WISC 33. Controle Salvador, bom dia, Oxane 6312, decolado na PUCA. Oxane Oceana é 6312, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Sobe para o 350 via saída Puca 6312. Autorizada a decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 109, fica atento à chuva antes de decolagem. Gente, livre decolagem pistão no zero, tá? Lima, prossiga. Nas minhas projeções, eu acho que ali eu solicito voar rápido e até o patrão vai dar tempo. Aguarde coordenação, Ex-Serra Lima. Prato. Trouxe Salvador, está 3304. Plan 3304, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, via saída Arvo 1. Via Arvo 1 para o nível de voo 360, quanto possível coordenar, eleva. O perfil da saída são 3304. Mantendo 3304. É que Serra Lima confirma para o ideal para o destino. Para o ideal para o destino, vai. Isso seria 220. O é que Serra Lima está autorizado seguir na radial 220. Na proa, corrijo, Eco Serra Lima, autorizado direto do destino. Devido às condições, senhorita, o Eco Serra Lima solicita a princípio voar Papo na magnética 24.